Confirmando, 3036. 3806, pode ser. Afirmativo, 35267, autorizado Salvador Confim, 380, decola na zero direita da Euleta Bridge. Bridge intercepta perdido no meio. Controle, opera em 119, destino 8, transponder 5074. Autorizado, colagem ao 380 da pista 10, cruzeiro após, da Euleda Bridge, presurou no 6, 198, controle 5074, transporte copiou. 35267, protegimento correto, chamando para o puxamento. Chamará. Paulo Salvador, boa tarde, 80001. 001, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11. Torre Salvador, bom dia, Gol 754, passando sim para baixado travado. Boa tarde, 754, reporte visual com campo, vento 1, 70 graus, 612 nós. Reporte visual. Reportará visual. Maxia Golf no solo 51, 180, parte da mata, chama pistoleiro. Nota. Bruno 754, avistado, checou o trem, vento 150 com 8, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, com 754. Mili 15, não, agora não, Mili 14, não, time. Mili 14. Passaria do linha 02230, decolado ao 51, 198, boa viagem. 198, boa. Salvador Boa, é o passaria 2230. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, sai da gole. 260, gole, 2230. Solo 35267, pronto para pushback e acionamento, pátio 3. Autorizado, 35267, é o autorizado, pushback e acionamento. 7CS da informação, Oscar. Trip 547, voe na proa de Amã para chegar da Amã. Desça até nível de voo 090. 090, proa de Amã, 5487. Trip 5487, reduza para 220 nós. 220, 4867. Controle Abaeté 1845. Ah, cópia nas condições, 45. 1219, até já. Quando liberar, pegar 854. 754, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, o portão é o 5, com 754. 03. Opa, desculpa, 03, é, 754. 4861, não copia o controle? Afirmativo. Oi, de Duna, 4861, 4000 pés, 094. Objeto 6741, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 125 decimal 1. 2605, 1, boa. 5267 com 42 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Galeão, pronto para o táxi. 1904 no ajuste. Juliette Alfa, ponto espera da 10, chamará 198 desse momento, trip 5267. Boa, 754, passagem TR da trip, foi de embreagem da trip, à sua esquerda. Fazer ingresso 03. Bom, 754, tente dar a passagem. Mari, desça até nível de voo 060. Eu ia chegar da Mari 060. Objeto 6721, reduza para 220 nós. Reduzindo para 220, 6721. Vai que Juliette Romeu prossiga. Manivrando o setor de Água Clara, senhora. Vai manter vertical da BR-324 com controle de candeias. Vai que Juliette Romeu, ciente. A BR-4861 não desça para 2000 pés de QNH no 0-4. 2000 pés no 0-4. Salvador, trip 5267, ponto espera 10. 5267, trip Airlines, alinhar e decolar, 180 com 8. Trip Airlines, alinhar e decolar, ato. Papapá, Alpha Tango Tango, Veteran 4, Space, turn left, heading 010, limit to localize. Please, could you say again, turn left and heading? Alpha Tango Tango, heading 010. 010, Sam, thank you. Salvador, eu vou arrumar o patrono. Papá. 3193, informação papá, autorizado Salvador Galeão 380, decola na zero direita, Rafael Leda Bidev, Devia per November 857, Porto Seguro e Aperto 1 no meio. Controle em 1-9-8, transponder 5-1-1. 0, reduz até 220, o gol 941. Seguro, antes do gol 16, 19-8, controle 5-1-1-1, transponde, tanto aí, 1-9-3. 3-8-0. Foi no gol, sol? 2-2-0-9. Tem condições de manter a Baita 4861? Negativo. Trip 5487, reduza para 200 nós. Tráfego 5P7, 10 horas. Passa 9 milhas, passando 4 mil pés para 2 mil pés. Eco, o bandeirante da Baita. Metro 5487. 54, voltando ao sinalizador. Afirmativo. Sente coordenar. Obrigado. Do Trip 5267 decolou. Trip 5267, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Sobe a 380, saída da EL, 5267. Gente, o telefone é 5114. Direcionamento, chame táxi. Pushback, objeto 5725, autorizado, chame táxi. Chamarei táxi 572. Estabilizando ele, F3660. Tan 3660, chame torre 1 no noite, décima meia. 26. Passaredo 2230, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 12, decimal 8. 1260, confirma a outra? Passaredo 2230, secundária 128, décima 8. Ok, chama Recife 260, alterna 288, obrigado, boa. Abaeté 4861, autorizado o final do procedimento ILS X-Way. Reduz a velocidade para aproximação final, aguarde transferência de comunicações. Autorizado ILS X-Way, roda 4861. Max Red, Romeu, prossiga. Max Red, Romeu, ciente, autorizado meu país. Baixada travada. TAN 3660, reporte visual, pista no zero, checado 140-89-1014, no zero, no 4, no time. Ciente, reportada visual, 3660. Zero ou Fozero? TAN right, zero, Fozero, south, TAN. Vai ter 4861, reduz a velocidade para aproximação final, chame Torre 118, décima meia. 2612, obrigado. Trip 5487, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, após ser avisado no localizador. 5487. Sete pista no zero, pouso autorizado, vento de 180 com 8, 3660. Livre pouso, 3660. Continue descendo to 2000. Afastando então, descendo 2000 feet, canete 104. Ah, descendo to 2000, 104. O objeto 6721, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite ao localizador. 360, limite ao local, 6721. Objeto 6721, desça para 4000 pés, que é negar no 0 no 4. 4000 pés, 0 no 4, 6721. Tip 5487, reduz a velocidade para a aproximação final. 5487. Agora vai ter 4861, não estabilizou o nele. Vai ter 4861 de volta, continua a aproximação, número 2 para o pouso, tráfego para a sede de Airbus da TAM, aproximadamente meia milha cabeceira com a liberação, chame visual checado. Chamar a visual, 4861. 3 horas e 4, Salvador. Sete 7721, curva direita, pro 020, desça para 3 mil pés. Direita, 020, 3 mil pés, 6721. Golno 941, desça até nível de voo 050. 050, Golno 941. Ponto para 0182, até já, 73. Para o táxi azul 4089, tem 82 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna com. Tá, vai, né? Vai dando. TAN 3663 no solo 03, libera. TAN 3660 no solo 03, libera direito no 1219. Vai liberar direito 219, TAN 3660. Delocalize, cross. Alfa Tango Tango, complete final ILS. Complete final ILS approach. TAN 3660, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, 3660. Vou dar passagem, o Embraer da Azul, que está precisando, vai passar pela Juliette. Pode mesmo, pode conseguir virar o portão 01. Positivo, vai seguir o Azul, o 3660 até o portão 01. Está dando passagem o Azul. O Ski Fox Trotinho, copia? Ski Fox Trotinho. Corporativo motorizado Salvador Pia 1, uma centena, decola 17 direita na Coral. Controle opera em 119, decimal 80, transponder 5077. Bem preparado, 172. Salvador, o TRIP 5487, estabilizando no ILS. 7, TRIP 5487, continua aproximação do Y0, estou com o 737 WebJet alinhado, aguardando liberação de pista para decolagem imediata. Reporte visual checado. Voltaremos. Instrução para a senhorita, obrigado. Controle Salvador, 1600 da Gol, informação ótima. Gol 1600, acione identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 060. 060 identificou na Mari, 1600. Autorizado, 313. Taxi, eu ingresso no 7 Lima. Aquilo, 43. Mili 14, decolagem, autorizado. Livre decolagem, 5728. Objeto 6721, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 21. Alfa Tango Tango, contact Tower 118.6. Tower, at the 118.6, bye. Salvador, Tower, good morning, Papa, Papa, Alfa Tango Tango, passing to the position, and to highlight the approach. Alfa Tango Tango, número 2 para pouso, pista 10, reporte checado visual com a pista 10. Salvador Azul 4089, ponto espera da Mazar Ponto. Azul, mantém o ponto espera azul. Pela normal baixado travado, trip 5487. 5487, pouso autorizado, pista 10, 170, meia dúzia. 87. 5728, WebJet, declarado 07198, boa viagem. 98, obrigado, valeu. Nada, Azul 4089, confirmando, mantém a presente posição. Controle Salvador, boa. Web 5728. Objeto 5728, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. PUCA até o 330, Web 5728. Fantango Tango, continua approach, tendo uma linda inglês, número 2 for land. Continue approach and stand by for land. LAN 3566, aciona identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Desce via até 060, via Mari, 3566. Teve 5-3, autorizado, cruzamento 1-0, 2-0 após o trip, autorizado, prossegue Delta Alfa. Ponte espera 1-0, torre 1-1-8, isso não me adulta. Vai de 5. 5-4-8-7, no solo 0-8, libera a direita, táxi Eco, 1-2-1-9. Direito 2-1-9-7. Gente, mais direto ao meu. 721 estabilizado no localizador. Estabilizado, 6721. Objeto 6721, complete aproximação, chame torre 1-1-8, décima meia. 8-6, obrigado, boa tarde. Via Alfa, quilo, pode ser. Serviço Alfa, aeronave, vai prosseguindo. Estabilizado no localizador. Gente, 6721, reporte marcador externo checado, pista 10. Ou visual para o aeródromo 140-612. 104-62, repórter estabilizado. 094, desce via para 3000, 9600. Tan 3566, desce até nível de voo 050. Tan 50, Tan 3566. 8, 9, 12. Juliette Alfa, ponto espera 186, 1904. Informa que tem bastante ruído ao fundo aí da transmissão. Ativo, como recebe agora? Um pouco melhor, hein? Bastante ruído aí, tá quase inteligível. Relativo, quente. O GF53 pode confirmar como recebe o solo? 53, não, escuta? Ativo. Como recebe o solo? Afirmativo. Salvador, boa tarde, jogou 754, papapá, Campina Grande, pronto para a foto. 754, papá confere autorizado, Salvador, Campina Grande, decola na zero esquerda, vai dar puca e passa, controle em 199, 980, transponda 5124. Passado para Campina Grande, o nível de voo qual é? 410. É da Azul, iniciar a rolagem pista 10, agora liberação, web. Guardando, obrigado. 4089, pista 10, 160, 10 nós, decolagem autorizada. Início e decolagem, 4089. Estação, vou indo na proa de Mari para a chegada Mari, desço do nível de voo 060. Mari 060, zona 385. Disposição, Jeves 53, boa tarde. Alfa, Kilo, Infantry. Boa tarde, Papatango, Mike Foxtrot, Quebec. Continua agora a liberação, 6721. Mike Foxtrot, Quebec. Prossigo, Mike Foxtrot, Quebec. 45, por Angada Baité. O Capiceiro 28, sentido 10. Provavelmente aí a segunda metade molhada, pouso autorizado, 150 com 8. 150 com 8, obrigado, mas 721. Prosseguir por Angada Baité no pátio 5. Gente, dando do pátio 3 pro pátio 5. Autorizado o táxi? Com o máximo. Mais que é o mano. Matrícula do tráfego. Boa tarde, Azul 4089, passa 15010, Precisa da El. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. 360 na da El, vai iniciar quando o comando deve estar a formação, Azul 4089. Do 489, livre desvio, após voo direto da ELA. Obrigado, Silvia, após o da ELA, do 4089. Uno 941, passa na posição do UNA. Complete a aproximação, chame torre, Uno no 8816. 186, 941, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, ao Uno 924. Uno 924, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desce nível de voo 070. Chegada mole 070, gol 1924. Gol 9600, desça até 2000 pés, QNH 10114, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Tá autorizado, descida 2000 pés, QNH 1014, autorizado ILS X-Ray da 10, chama estabilizado no 600. Tá 3566, desça via para 3000 pés, QNH 1014. 14 dia para 13.000 pés, 3566. Bom, no 328, dia está até nível de voo 050. Bom dia, Golf 677, decolada 10 com curva esquerda, saída pouca, transição Jamo, controle 198, transponder 5123. Oi, senhor, me chama para o estacionamento. Vai chamar. Salvador, boa tarde, 6721, livrou na sua escuta. 6721, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 0421, obrigado. 5 alternando, 125, decimal 45. 2025, 145, web 5728. Whisky Foxtrot Lima decolado aos 1498, você acha? Lima, até volta. Oi, Salvador, boa tarde, Papão Rodando Papo da Mão. Lima Bravo Alfa, manutenção, giro no Pat 4. Onde? Americano, 941. 941 no visual, pista 10 molhada, chuva leve na vertical, pouso autorizado, 160 com 8, 941 no Golfo. Livre pouso 1-0, 941. Lima Bravo Alfa, 1014, 180, 25 graus, 180 graus com 10 nós, chama o termo. Trabalhando certo, né? Bravo. GV53, decolada aos 1-5, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Mike Fox, Trot, Quebec. Abaeté, frequência livre, Mike Fox, Trot, Quebec. Até Abaeté, obrigado, boa tarde. 53, contato radar decolagem, suba até nível de voo 180, saída Momo. 180 na Momo, Jave. Salvador, boa tarde, então 8001, não para a cópia. Pronto, cópia, 001. 001, autorizado Salvador Recife, 13D0, via Pérez 58. Decolo no 0 esquerda, da Puga, transição Aracaju. Controle 199, decimal 80, transponder 5115. Do Recife 330, Puca Aracaju, Aperitivo 58, decolada 10, curva pela esquerda, 198, controle 5115, transponder 001. 001 no chão de congestionamento. Tá pronto no 11, pushback acionamento. Obrigado, chame táxi, 001. Obrigado, 001. Uno, solos 1, 7, bela direita, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, direita, 1, 9, 4, 1, tchau. E 5, 6, 6, dessa via para 2 mil pés. Via para 2 mil pés, 3, 6, 6. Uno, 3, 2, 8, dessa via para 3 mil pés, QNH, 1, 0, 1, 4. Via para 3 mil, 1, 0, 1, 4, 2, 0, 0, 0. Uno, 9, 2, 4, desça até nível de voo 0, 5, 0. Autorizado 050, bom, 924. Pronto. 328, informe velocidade. 2509. Ciente. Passando a posição do Una, chame torre 1-8 desse 1-6. 2862 é boa. Torre Salvador, boa tarde. Gol 1600, 2 milhas e meia pra Simbra. Gol 1600, reporte visual checado, pista 10. Já choveu, pista. Tá praticamente úmida, não tá molhada não. Reporte visual checado. Chamará visual 1600. Tá 3193, centro, correção, decolado aos 1898, vou viajar. Boa tarde, TAM 3193, vai cruzar 2 mil pés, subida da EL. TAM 3193, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 125 decimal 1. 1260, terra 125 decimal 1, Azul 4089, boa tarde. Salvador, Xené 6320. Xanema 320, o Watson, identificação, autorizado de chegada à Mari, desça.